acordando atrasado no fim do dia. A vida acaba, o sonho passa e a matéria fica. Muitos dias de desgraça e poucos de companhia. Sonhando acordado, buscando o sentido do apego. E cada dia que passa, o corpo vazio por dentro. Não guarda ouro, não guarda guerra. Rama, rama, hare, hare, vem a voz ao vosso rei. Não guarda ouro.